Serra Bravo Romeu, 2000 pés autorizada, final 1-0, Serra Bravo Romeu. 2000 pés para final, Serra Bravo Romeu descendo. Azul 4207 descendo 3000 feet, altimeter 7-1-0-2-2. Down to 3000 feet, 1-0-2-2, Azul 4207. 3896 TAM, desce e mantém o 050. Desce e mantém o 050, 3196. TAM 3198, desce e mantém o 060. 3198 para o 060. Fico 595, táxi autorizado, seguindo a aeronave da Gol, que puxou do portão 5. Desce visual, desce táxi, sobre o 595. Prossiga. 3162 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna o Galeão para o táxi. 983, táxi em frente, pátio Indy Alpha, ponto espera 18612, 1022, boa viagem. Pátio Indy Alpha, 18612, Gono 983, porta baixa. Solo, voo da 397, próximo para o táxi, 1144 a bordo, 4 horas e 13 minutos, alcançando o Galeão. 397, DV táxi, seguindo a aeronave da Trip, ponto de espera 18,6, 1022, boa viagem. 4207, radar vector for sequence to maintain heading 2202 intercept, localized course. Okay, sir, maintaining heading 2202 intercept, localized your first vector for 207. 3896, sua velocidade em 220 nós. 220 nós, atingindo 5000, tá? O 050 tá 3696. 3896, livre descida 3000 pés, ajuste no 022. 022, descendo para 3000, TAM 3296. 4207, descendo 2000 feet. 2000, azul, 4207. Tá, November, tá passando, cruza 150, salão 80. November, Rapa Tango, centro Recife, 1288, bom voo. Obrigado, bom dia. Interceptando, Serra Bravo Romeu. Serra Bravo Romeu, final, torre no 8612. 8612, bom dia, bom serviço. 4207, turn left, heading 150, clear to intercept the final approach. Turn left, heading 150, clear approach, azul 4207. 3896, mantenha proa 030, limitado lock. 030, limitado lock, 3896. Salvador, bom dia, papapá, Mike de Acer. Eco 190, que está na sua posição de 12 horas, agora 11 milhas, já girando para o lock reduzido. Salvador, Mike India Serra, bom dia. Dia, Mike India Serra, sobe e mantém o 400, vigilância radar. 400, Mike India Serra. Prossiga. Agora que ficou a gente, mantenha o litoral, aguarde contato com a torre para o cruzamento da pista. Aguarde contato com a torre para o cruzamento da pista. Três. 3896 da TAM, 2000 pés, curva direita 060, autorizada final. 2000 pés, 060, autorizada final, TAM, 3296. Complete final approach, contact tower frequency 118.6. Power now 186 Azul for 207. Controle Salvador 1260, cruza o 190 para 150, seguir a informação. 1260, identifique, desce mantém o 050 na chegada Mari. 050, identificou a chegada Mari, gol 260. TAM 3198, divide descida 3 mil pés, ajuste no 022. 3198, 3 mil pés, no 022, sem restrições. Controle de Salvador, Papa Romeo Zulu, Foxtrot Kilo. Ô, Oscar. Seu Oscar Zulu, chama a torre no 8 decimal 6. É, eu acho que eu ia chamar a Zulu. É. Zulu Fox Kilo chamou? Está no ponto ideal de descida, senhor. Zulu Fox Kilo. Desça ao 075 antes mais visuais, 1022 o ajuste, Fox Kilo. 075 no 022, Kilo. Então, Mike Quebec, mantém as condições visuais, reporte Paripe. Paripe, Quebec. Controle Salvador, Alfa Oscar November, não pode ter descida. Alfa Oscar November, desce 075, condições visuais, 1022. 1022, ajuste, Alfa Oscar November. Meia, complete final, chame turno no 86. Chama turno 1186, 3, 2, 9, 6. Ô, controle Salvador, o Mike de Serra pode aprovar a briga e dar presente? Guarde coordenação por cento. Gente, aguardando, Mike de Serra. A breve, bom dia do Papatango e Papatinho, decora na sua escuta. Lima Papaquilo, saída da Elsa do nível 160, vigilância. Positivo, da 160, Lima Papaquilo. Dia Serra, voe bridge. Bridge, vai que Dia Serra, obrigado, senhor. ground. Good morning, Azul 4207, runway located. Morning, Azul 4207, approve taxi via Alpha, Juliet, April 1, gate 01. Alpha Juliet, April 1, gate 01, Azul 4207. Golfo Juliet Hotel. Desce em condições visuais, 085 Golfo Juliet Hotel. Ajuste no 022. Mike India Serra chama Centro Recife. 1251, alterno no 3325. 1251-13325, Mike Linha Terra, bom dia, bom feriado, cara. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 983, decolando na Dael. Gol 983, sobe ao nível 360, contato radar vigilância. 360, Gol 983. É proibido a Papaquilo? Prossiga, Papaquilo. Possibilidade após Dael voar direto em Deus? Atualizado. Obrigado. A 3198 estabilizou o visual. 3198, final, torre no 86. 86, boa tarde, tá? 3198. Boa tarde. Zulu Fox Kilo desce a 5500 pés. Zulu Fox Kilo. Zulu Fox Kilo na escuta do Salvador. 5500 pés na descida. 5500 pés na descida, aqui, né? Alpha Oscar November desce a 5500 pés. Seria isso, voo local? Táxi autorizado, chama a Juliette para ingresso no pátio. Chama a Juliette para ingresso no pátio, para 3296. O Papa Papa Serra Bravo Romeu vai manter posição na Quebec, aguardar o cruzamento da pista 1735, ok? Geral, por favor, local até o corredor forte 20 milhas. Visual à sua esquerda. Um ativo descendo para 3 mil na proa de Tuna, com 1022, João 260. Sai, 1 no meu pé, corredor forte. Controle 1, 20, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6. Transponder 0171, Índia November. Para descida, 055, confere. Quem é a B? Controle, 1205, Alfa Novela. Dois a bordo, todos 8, meia da presente, altímetro 1022, Palma San Cúcia, Quebec, bom voo. Azul 4207, aprova o taxi until gate 01. Ok, gate 01, Azul 4207. 3896, da presente, segunda esquerda, Juliet, pátio no portão 62, atualizado. Juliet. Portão, meia dúzia, 260, 2000 pés, autorizada, final 10. Autorizado, procedimento, tá ligado? Afirmativo, o Barão já liberou a interseção, Serra Bravo Romeu Otero está autorizado. 2 Alfa, suas 12 horas em 6 milhas, deslocamento contrário no 1.500 pés. Após o cruzamento com esse tráfego, só consegue estar descida para a altitude de tráfego em Cairu, Lourenço. Alfa November, segue o Zulu Fox Kilo à sua frente. Tem um tráfego a 12 horas dos senhores a 6 milhas, deslocamento contrário. Bravo November 2 Alfa no 1.500 pés. Está visual com o campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, torre no 86. 86, grato. Controle, o Golf Juliette Hotel atingiu o 86. Golf Juliette Hotel desce a 5.500 pés. 5.500 Hotel. Salvador, tá? 3198, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 2. Alfa, Juliette, Pátio 1, para o 02, 3198, obrigado. Siga Guardião 01. Qual a minha altitude? Ciente, Guardião 01. Tenho 737-800 na final da pista no zero. Se tiver contato com o tráfego após o cruzamento, prossegue para o centro da cidade. Controle, bom dia, Golo 397, passa 2.200, Nadael. Bom, 397, contato radar, só me manter o 360, vigilância. A 360, Golo 397. Estabilizado, Golo 260. 260 da Gol, final, torre no 86. 86. Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, Salvador. Mário, sir, we are airborne departure, próximo a salva, 3,000 feet. Climb, maintain 3,000 feet, Romeu, Romeu Lima. Eu, 3,000 feet, Romeu. Gol 983, Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 1251, 123325, Golo 983, bom dia. Bom dia, Lima, Papaquilo, informe sua altitude. Agora. É, isso que eu ia questionar. Ainda agora eu recebi o senhor cruzando 108 em descida. Logo em seguida o senhor estava 180 em descida para 160 e nivelou no 175, pela minha indicação. A perguntação está aqui, vamos lá agora? 175. Obrigado. Boa passada na pista. Alfa November. Alfa Oscar November, né, escuta. Alfa Oscar November desce para altitude de tráfego em Caru Lourenço, 1022. Maintain APA departure. I would like to cancel IFR plane, is possible? Maintain 1000 feet, Romeu, Romeu Lima, reporting. Maintain visual condition, Romeo, Romeo Lima. All right, sir, 1,000 feet, descending on 200 feet to 1,000 feet. Zulu Fox Kilo. Prossiga sua descida para altitude de tráfego em Caru Lourenço, frequência livre. Alfa Oscar November para próxima frequência de coordenação Caru Lourenço. Kilo Romeo Oscar, 1.500 pés em condições visuais, direto rotatória. ATR-72, sua posição de 1 hora em 7 milhas e meia. Cruza 085 em subida, com deslocamento sul. Sete no trato, voo na 397. Uma Papa Kilo. Papa Kilo, 140. Papa Kilo, altitude 140, mantenha, chama controle Ilhéus. Altitude 140, chama Ilhéus em 1201 para prosseguir a descida. Salvador, vai pedir aqui 728 no Quebec, para o 190, para o 150. Web 5728, identifique chegada a mare desse, mantenha o 050. Perdido, Web 5728, identificado, desse mantém o 050, chegada Mari. Chegada Mari, desce 0, 5728. Fui Juliette Hotel. Na escuta, senhor, entendi o 5500. Estou livre prosseguindo descida em condições visuais para o altitude de tráfego em Cairo. Negativo, estou só descendo para a altitude de tráfego em Caru, na minha escuta. Mantém a escuta, o hotel. Zero, six, five, Romeo, Romeo Lima, clear. E a clínica? Meu Romeo Lima, you are cleared climb to level 065. Oh yeah, baby. Eu autorizo direto final 7 para o quilômetro. Mais um momento. Livre, Clio Romeo Oscar, final da 17. Final da 17, Romeo Oscar. Corno 397. Chame Recife, 1251. Alterno no 3325. Corno 738, identifique, desse mantenha 060, chegada Mari. 060 Mari. Filo Romeu Oscar chama torre 198, decimal 6. 26, bom trabalho, obrigado. Mais. Juliette Apel. Livre para Cairu Lourenço. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo Índia, November Alfa, decolado ano 7, ingressando ao corredor forte, número 10. Mantenha as condições visuais, corredor forte, Índia November Alfa. Condições visuais, corredor forte, Alfa.